meia dúzia. 5595, chame Centro Recife, frequência 12. 1, correção, 125 decimal 1. 125 decimal 1, 5595. 7, 7, 7, 7. Toda RMA, terceira milha for. Kenegal 10, 12, evento pré-cheque, 100 graus, 15 nós. Ajuste 10, 12, autorizado chegada Mari. Só para informação possível 360, que é o próximo que na terceira milha. Direita, táxi de Alfa, espera 18, 9, 18, 6, 12, ajuste 1012, são governos. 1012, bom, espero, obrigado. 255, ingresso Juliette, portão 1. 7, portão 1, 18, 6, obrigado. Azul 4207, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1. 25, Corpo Recife, Azul 4207. Torres Salvador, muito bom dia, boa noite, 64, passando externo. Bravo, Silvio, que realize 360 pela esquerda, chame novamente final no 7. Meia dúzia. Chamar a torre 118, decimal 612, é o Quilo, Quilo Lima. Charlie 150, 1 no meu país. Cheque trem, livre pouso 10, vento 1, 00 graus, 15 nós. Paciente livre pouso, está com trem embaixo, voo 864. Torre Salvador, Quilo Quilo Lima, ingressando no corredor Interlagos, com a proa rotatória para regresso. Chame na vertical da rotatória, Quilo Quilo Lima. Reportará na vertical da rotatória o Quilo Quilo Lima. Portão 2, autorizado, chama o táxi. Trip 5220, detoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 060. Limite da proa, QDMIC 100 do de Simbra. 060, limite QDMIC 100 de Simbra. Batango Bravo, que Luiz. Avistado, livre pouso, 1-7. Vento 1, 1-0 graus, 1-4 leste. É, 3, 2, 9, 5, pronto, novo ponto de espera da 9. deixa eu passar, é lindo. Bom dia, TAM 3895, Arinda Colo, 1-0, vento 1-0 graus, 14 nós. Arinda Colo, 3895. Alfa, antes da Juliette, desculpa aí, corrigindo, eu solo Salvador. No 1.500 pés, reportando através de Paris. Solo Salvador, voo 790. Informação quilo para autorização para Recife. Solo 790, aguarda a cota, ajuste 62. Aguarda. São Romeu até Oscar, 085 após Vera Cruz. Papatango Romeu até Oscar, mantém assim condições visuais até Vera Cruz. Na escuta para ascensão a partir da 20ª milha, Romeu até Oscar. Fique atento ao pessoal fazendo uma manutenção aí na lateral do Quebec. O Romeu até Oscar inicia a ascensão a partir de Vera Cruz. Vai fazer algum sobrevoo na ilha ou vai seguir direto para Santo Antônio? Ok, ciente. Após a através de Vera Cruz, autorizada a ascensão 085. No 790, pronto para cópia? Pronto, cópia, 790. Autorizado Recife 370, Peruísque 58. Estou no zero, curva à esquerda, Napu, Caracaju. Controle 120, 18, 5021, no 790. Autorizado 370, via Peruísque 8. Decolada no zero, com curva à esquerda, Napu, Caracaju. Controle 208 e o transporte é 5021. Ou no 790. Oi, Salvador, boa noite, 64, distante da Juliette. Correto, no 790, chame pronto. Chamará. 864, Juliette, portão 5. Juliette para o portão 5, bom no 864. Para o táxi, o TAM 3191, com total de 135 a bordo, 3 horas e 40, alternado Campina. 3191, observa a aeronave da Gol, ingressando agora a Juliette até o portão 5. Vai seguir a próxima aeronave da Gol, que está no grande pátio. Até o ponto de espera, 18612 quando pronto, o ajuste 1011 via Índia. Tem uma boa viagem, o 3191. 1011 via Índia, seguindo a aeronave da Gol até o ponto de espera, lá 18612, obrigado. Próximo contato com o 622 a bordo, 3 horas e 5, alterna a caminhada. Quantos a bordo? 22. Ok, direita, ponto de espera 18612, a 1012, uma boa viagem, no 556. Direita, 1612, obrigado, bom Quilo, Quilo Lima, eu falo 4-3, autorizado backtrack, chama especialista para baixo. 4082, reduz a velocidade para 1909. Reduzir, 4082. Gol 1-5-5-6, autorizado ingresso e decolagem no 0, vento 1-0-0 graus, 14 nós. Livre decolagem. Azul 4082, reduza para 1709. Reduzir, 4082. Nada, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O TAN 3191, considera 190 pronto. Gente, mantém a posição, 3191. Mantera. Só um instante, a Copitão vai visual para Aracaju, era o primeiro Aracaju. A guarda-copa é 1011, o Romeu e... Doutor, podia confirmar o tráfego em questão é 7 milhas e meia do Threshold? Uma meia dúzia. Meia dúzia, obrigado, amigo. Boa semana. Eu sou na mesma série que o senhor e o próximo está passando o marcador agora. Já, estava 7 milhas e meia, já tivesse alinhado aí, já foi decolar. Obrigado. Lá, gente, suba para nível 360, saída da 360, pode voar direto da El. Com 1556, mantém o perfil. Azul 4082, desça para 2000 pés, QNH 10111. 2011, Azul 4082. Azul 4082, autorizado final do procedimento, procedimento ILS X-Ray. Autorizado ILS X-Ray, 4082. Azul 4082 no curso do localizador? Afirmo, 4082. Azul 4082, chame 2, frequência 1-1-8, decimal 6-2. Isso aí também, obrigado, 4082. Salvador, muito bom dia, Azul 4082, afinal baixar checado. 5220, na sala 49, direita na 219, vou livrar. O 4082, continue a guarda pista livre. 4082. Frequência 125, décima 1. 251, uma boa tarde. Paulo Trip 5220, lembrando o seu. Dois dois zero, táxi via Alfa, é poste antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, é portar o Trip. Romeo Yankee India, pronto cópia. Do 402. 7 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte, 1000 pés. Chama Salvador em 120.8, transponder 5026. O Romeo Yankee India. Capitão Romeu Teológica, confirme estimado para pouso. Estimado para o regresso, em mais ou menos 2h30. A bordo. Minha torre 18.6, faça um check equipamento aqui para comunicação com a torre. O Romeu Yankee, Yankee Indy, tem um bom voo. 5220, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 04. Juliette, pátio 3, posição 04, perfeito. Solo voo no 790, parafuso de treinamento, posição 1-0. No 790, porção 10, autorizado de checar. Pessoal, chama táxi no 790. Solo Salvador, 8613, 30 quilos, autorização Galeão. Romeu Yankee, delivery de treinamento semi-táxi. Da cópia, 1011, só um instante, 6293. 219, solo, livrar. 1219, 082. Fala Salvador, bom dia, azul 4082, entrando na foto. 4082, táxi via Alfa, reposta em Juliette. Via Alfa, repostará Juliette, 4082. Gente, uma interseção para ingresso, Romeu e Kendia. Uma interseção para ingressar no 7. Uno 556, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1. 251, obrigado. Ingresso, agora pronto para decolagem, Romeu Yankee. 191 ao 54, controle no 208. 208. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, tá 3191 cruzando 1500 na... Daí, ó. Tá 3191, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída daí, ó. 340, daí, ó. Gente, Romeu Yankee India, autorizado decolagem no 7, vento 1, 00 graus, 39. Azul 402, né, Juliette? Juliette... Mantenha a posição antes da Juliette, seu portão previsto é 8. Eu tenho um gol puxando no 10, então é um instante, Azul. Mantenha a posição para aguardar para 8, Azul 402. Controle, tá 3, 1, 1. 3191, no contato radar, mantendo a ascensão 340 no perfil da Elf. Autorizaria lenda, senhor? Mantém inicialmente o perfil, TAM 3191. 7. Senhor, com a esquerda para o cruzamento da guarda internacional. Está no pequeno desvio à esquerda da rota pro a 205. 35 milhas. 04 a bordo. Alternando Fortaleza, 2 horas mais 40 para o táxi. 790, táxi via base principal, Índia Alfa, espera 1862 a 1011, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1862, quanto espera, 1790, grato. 4062, após o gol, Juliette, portão 8. Gente. Faz buraquinho, minha querida. No 962, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mari, ajuste de altímetro em Salvador no 09. Oriente Índia, controle durante saída na 208, também grato. Alô, 08, grato, boa tarde. Controle Salvador, Papatágua Romeu Laguerre. Papatango Romeu Yankee Índia. Reporte vai prosseguir direto para Alagoinhas. Papatango Romeu Yankee Índia, controle. Ok, não escuta, senhor, prossiga. Uno meu pés no corredor forte. A sua intenção é prosseguir direto a Lagoinhas? Tá, negativo, senhor. Nós vamos para a Serra Novembro, Aço Uniforme, Aeroclube de Aracaju. Ah, positivo, Aeroclube de Aracaju. Qual a altitude que intenciona prosseguir até lá? Vou prosseguir no meu pés, vou litoral. Uno meu pés, reporte 20 milhas, livrando CTR, Romeu Yankee Índia. Vai reportar 20 milhas, Romeu Yankee Índia. Romeu Yankee Índia, quando possível, através de Conde, ao livrar a terminal Salvador, e o previsto para pouso no aeroclube. Está prevendo pouso para os dois da próxima hora, e através de Conde, vai ser aos 35 dessa. Atrás está ali a 3 milhas e meia no litoral, 1.000 pés afastando rumo nordeste. Seja, após a loja manter a proa até 2.000, voo no 790, após o setor da PUC. Afirma, autorizado decolar, 1.000 graus, 1.69. Estou autorizado em colagem, voo 1.790. 0.620, chegada a Mari. 00, chama em controle, gol 790. Chama em controle, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Salvador, muito boa tarde, esse é o gol no 790, liberando 1000 pés, mantendo até 2000 após pouco. Gol no 790, contrato radar, suba e mantenha nível de voo 370, vigilante. Positivo, já pode curvar agora à esquerda para o de Pucas? João Pessoa, guarda conta, Meleão. Positivo, estou observando ele 700 pés abaixo, cruzando 2000. Autorizaria para o de Aracaju, senhor? Inicialmente vai cumprir o perfil da PUCA, aguardando coordenação, 790. Pois sim, então mantendo a PUCA, não se esqueça. Autorizado Galeão, 360, Fedoro 10, escola picha no zero, curva direita, da Euleda Bridge, controle 120, decimal 8, transponda 5024, 6213. Autorizado Galeão, 360, Fedoro 10, escola da MEI, 6 até a EL, Eda Potrich, 208. 024, direita após time próximo 6213, apenas confirma. Confirma que o time 6213 é o transponder 5024? 5024. Papatango, Romeu, Hotel Oscar, está prosseguindo para o setor norte de Salvador, reporte para o regresso, ou na vertical de Feira de Santana para Salvador. ...095, autorizado. Gol 1962, desça e mantenha 2000 pés, autorizado a final do procedimento, ajuste 1 a 0 no 1, autorizado passar e tape abaixo dos 50. para 2000 pés, 1011, autorizado para 7 campos abaixo de 50, gol no 9.62. Dan 3804, desça e mantenha 3.000 pés. Ajuste do altímetro 1011 no 09. 3.000 com 1011, 3204. Usando 140, gol no 790. Ciente, o 790, nosso ponto de transferência aumentou até o nível 190, aguarde transferência junto ao centro. Aguardo. Liberado das restrições de altitude e velocidade em TAP, TAM 3804. 3804, em gol no 790, chame Recife em 12685. 2685, a boa. É 23, portão 4, autorizado. Tem autorização do trip 5367? Tá pronto pra cópia? Afirmo. Estará próximo da... do aeródromo de Praia do Forte. Inicie autocoordenação no 2345 da presente frequência livre. Ao ingressar na terminal de Ilhéus, corrija, ao ingressar na terminal de Aracaju, chame o controle em 1203. 1208-5031, transponde ao trip 5367. Bate o 3, chame pronto, trip. Semana 3. Bate 3.003804. Dan 3804, ciente. Estabilizando ILS, gol no 962. Gol no 962, completa final do procedimento, chame torre em 1186, gol no 962. Gol no 962, obrigado. TAM 3804, autorizado 2000 pés, 1011, autorizado a final do ILS, acuse localizador. 2011, repórterá, 3804. TAM 3804, reduza para 1709. Salvador, boa tarde, gol no 864. Prossiga. Informação, quilo, autorização maior. CTO, guarda-cópia, 1011. Certo. Chené 6213 para o tanque, 124 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 213, direita, ponto de espera 18, 612, 1011. Direita, 18612, Chené 6213. Então, 3216, bom dia, sua identificação, vou na proa de TAP para a chegada mar e desça para nível de voo 050. Canar 6213, ponte espera da 190 pronto. 1790, decolados 12, controlando 1208. 62, 13, do Xenia, mantém o ponto de espera. Mantém. Chame torre 118, decimal 6. 18, 6 graus, boa tarde, moto seguida. Bom, é a torre? Prossiga, 3804. Continue a aproximação, reporte embaixo travado. Bota na 3804. A 3804, poderia reportar sobre o externo? Vou reportar praticamente sobre o externo, 3804. Grato. Eu 1962, solo 14, livre à direita, livre a 121, decimal 9. Direita 219, Gol 962, boa. Da 3804, tráfego avistado, vento em Salvador, 100 graus, 15 nós, o ajuste 1014. Cheque o trem, livre pouso, pista no zero. Livre, posição 1-0, 3-2-0-4, confirma ajuste, 1014 ou 1011? 1-0-1-1, confirmando 1-0-1-1, ou 3-8-0-4. Copiado, grátis, 3-8-0-4. Boa tarde, aguardando 4-6-2-4. Salvador, boa tarde, bom 9-6-2, Giovana, 6-4. 9-6-2, táxi Alfa, reposta antes da Juliette. Vamos aprovar a reportante da Juliette, com 962. Afirma. Após o mesmo tocar a pista, ali mantém o 1-0. Após o TAN, mantém o chamamento 6213. Controle 120.8, 5035, voo 864. Autorizado, nível 370, Maceió, Tamperu, Esqui 58, decodão Roberto com a esquerda, Bucaracaju, 208, controle, 5035, transponder, Gol 1864. Portão 5, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, Gol 1864. Chiné 6254, transporte. Pronto, 6254. Autorizado, Rio, 360, Presulu 10, decola pista 90, curva direita, daí Olinda Bridge, controle ano 20, décima 8, transponda 5042, Soxa na 6254. Autorizado, Rio 360, Rio Presulu 0, decola na 10, curva direita, Dael, Brita, Dael, Leta, Brita, controle 218, transponda 042, Soxa na 6254, portão 1. 5042, portão 1, chama pronto. O 624. Câmara pronto, 6254. Antes da Juliette, 962. 962, observe na nave da Gol puxando no 5, após ela liberar o setor, ingresse Juliette para o portão 10. Estimativa após a aeronave no 5, está autorizado ingresso, portão 90, com 962. Diga, Vitor Kilo Quebec. Foge até 30 milhas. Autorizado corredor forte até 30 milhas, mil pés. Decola da 197, curva esquerda, ingressando no corredor forte. Controle no 208. E o transponder é o 0130. Vitor Kilo Quebec. 62, 1, 3, livre decolagem, pistola 0, vento uma centena, 1, 5, nós, ajuste no 0, 1, 1. Livre decolagem, ajuste na 62, 1, 3. Ok, 18, 6, 12, 1011, o Vitor Pedro Quebec. Pronto, bom, 1, 9, 62, está visual pela meta da companhia, ainda não iniciou o pushback, vai passar. Pushback, acionamento, trip 5367. 1864, é o solo? Prossiga. Consegue aguardar mais algum instante para a aeronave da Gol passar a retaguarda? Já iniciou o Gol 1864. 1982, mantenha a posição. Mantenha. Trip 5367, pushback, acionamento. 5367, no pátio 3. Está autorizado, chame táxi. Solo azul 4463 para fazer um tráfego para Ilhéus no 1180, atende aquilo. 1180, cliente aguarda copa azul, ajuste no 09. Aguarda copa no 09. Solo 3. Oceana 6213, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. Abel 360, pode voar direto Leda? Após 2000, autorizado Leda, Xanay 6213. Após 2000, Leda, 6213. Bom, 982, portão 10. Portão 10, bom, 9. 9019. Gente, pela 3000, 9091, azul, 4076. Então, 3144, sua identificação autorizada a chegar da Mara e desça para nível de voo 050. Patango Romeo Hotel Oscar. Patango Romeo Hotel Oscar, controle. Patango Romeo Hotel Oscar, atenção, tráfego decolou de Feira de Santana, na sua posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oposto, cruzando o nível de voo 050 em subida, sem contato com o controle. Até uma previsão para 4463. Mais um minuto, 4463. Ok, aí para 4463. Só para confirmar, só tem a saída prevista para o azul? Essa é da El, azul 4463. Da El, obrigado. Número 7, Guarulhos, a guarda-copa é 1011, número 2. Juliette, aguardando 3204. Juliette, para o portão 3, agilizando, 3204. Agilizando, 3204-3. Para o táxi, o trip 5367 está com 57 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Natal. 5367 até a saída do Passo 3. Vai seguir a nave da Gol, que puxou no portão 5. Afirmativo, seguindo a aeronave da Gol, trip 5367. Aguardo 6254. Papatango, Romeu até Oscar, ele está na sua posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo o nível de voo 055. Vigi 102, autonomia de 2 horas e 10, alterna Salvador. 864, livre de táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1812, 1011, uma boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1812, 1011, nós ficamos no 864. O trip segue aeronave da Gol, ponto de espera 1812, 1011, uma boa viagem. Trip 5367, obrigado. 4463, copia. Guardião 07, prossiga. 77, decola a pista no zero, curva direita, da El, Leda e Léo. 1920, décima 8, é o controle, 5030, 4463. Qual é o controle, por favor? 1920, décima 8. Só aí, autorizado, Ilhéus, 180, Golf 677. Pista 10, curva direita, da El Leda, controle 1208, transponder 503042 4463. Portão 8, chame pronto. Tá pronto. 1167, pronto, cópia. 2320, final para pouso. Mais 1-0, gol no 84. 5036, o gol 1167. Guardião 07, atente ao tráfego Airbus 320 na final da 10. Ele é, tá 3216. Então, 3216, complete a final, chame torre 118, decimal 6. Obrigado, tá bom. Chama 254, coordenação aqui para o solo, é pós-táxi. Pós-táxi. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizada a final LSS, foi repostabilizado. Ajuste para 2000 agora com a 011, repostabilizado LSS. Azul 4076. Quanto tempo, ponto espera? Tá continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3216. Guardião, frequência livre. Decolado aos 25, controle no 208. 208, boa noite, 64. Alfa Tango Tango, essa é a identificação. Tan 3216, vento 1110 graus, 16 nós, o ajuste no 0, 11, livre pouso, pressão a 0. Tan 3216, reporta Urubu a 1000 pés. Ciente. No contato radar 701 milhas nordeste do Rio de Salvador, vou na proa de Bonf para chegar da Bonf, reporte no ponto de Aldecito. Tango Tango autorizado, proa do VOR, reporte para descida. Oceané 6213, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, alterne 13325, Oceané 6213. Tan 3144, desça para 2000 pés, ajusta no 011, autorizada a sinal LS, após estabilizado. 2000, com 1000 iones, portal estabilizado X-Ray, Tan 3144. Azul 4076, estabilizado com localizador. Azul 4076, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 1186, torre agora, azul 4076. Quantos minutos? Ciente, autorizada a decolagem, pistão na 7, vento uma centena, 15 nós para o Victor Kilo Quebec, cruzando o campo do primeiro terço. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18612, ajustando a 011, né, 654. E 11, Índia, 9, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, livre à direita, solo aos 28, chame solo 1219. 21, obrigado, já. Azul 4076, informa aeronave de pequeno porte, decolando pista 17, não vai interferir com a sua aproximação para 10. Aeronave é um Papa Alfa 32. Sente, azul 4076. Baixar travado, passando o stand. Sente, aguardando autorização, azul 4076. Sente, aguardando autorização. Victor Kilo Quebec tem condições de cruzar o eixo da BR-28, seu. Tá livre, Victor Kilo Quebec, reporte eixo 1028 livre. Reportará, Quebec. Victor Kilo Quebec, controle 1208. 208, controle Victor Kilo Quebec. Azul 4076, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento uma centena, 15 nós, ajuste no 0, 10. 1010 é o ajuste. Ciente, livre pouso na pista 10 para azul 4076. 10, 10 ajuste. Passo do azul. Entra agora de coordenação com a torre. Controle, boa tarde, Papa Tango, Victor Kilo Quebec, já cruzou o eixo da 1028, 1000 pés. Papa Tango, Victor Kilo Quebec, mantém as condições visuais no corredor forte no 1000 pés. 1000 pés, corredor forte, Quebec. Guardião 07, chame em torre 118, decimal 6. Gente, Guardião. Ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, 5367. Azul 4076, solo 31, livre à direita, livrar solo 1209. É, só livrar solo 1209. Salvador Azul 4463 para puxa mega acionamento na 8. 4463 de coordenação aqui pro solo post-taxi. Do Mike Juliette Romeu fazendo um sobrevoo no CIA 500 pés. Trip 5367, livre decolagem no 0, vento 1, 00 graus, 1,62 a nós, e o ajuste no 0, 1,1. Mantendo pro até 2000, trip 5367. Aeronave Papa Alfa 38, tá mantendo no mil pés no corredor forte, litoral norte. Trip 5367, vai decolar. Mantendo pro até 2000, 5367. Conforme carta, trip. Oi, Guardião, na vertical do farol, para pouso no Graefa. Oxenê 6254, ali mantém pistão no zero. Desalto a pista, até 3144. Tá, 3144, complete final, chame torre, 118, decimal 6. 86, bom dia, bom trabalho. Rota direta, 1.500 pés, decolada 35, vai prosseguir via corredor forte, restrito 1.000 pés, guardando a liberação do controle, aciona 5050 e o controle Salvador 120, decimal 8. 5, alterne 12545. 2.5, 2545, boa tarde, senhor. Boa. 3144, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3144. Salvador, o trip 5367. Trip 5367, contato radar, sai da PUCA, sube e mantém nível de voo 190. 190, 5367. Kilo Lima. Xené 6254, livre decolagem, pistão 0, vento 1 centena, 15 nós. O ajuste no 0, 10. Xené decolagem 6254. Tá 3144, reporte na DA.